Olha, vou te falar. Você entrou em minha vida, me deu essa paixão, mas meu tesouro, minha querida. Você me fez ficar assim sem direção. Então eu choro, choro pra ter você aqui. Eu te imploro, imploro, preciso mais de ti. Com a equipe, os fanáticos e o poderoso som Moraes, eu vou curtir. E o DJ Anderson é show, eles são de Barra Arena, onde tudo começou. Esse é o nosso amor. Justo um eletro! DJ Arthur, do Estúdio RS Produções. Olha, vou te falar. Você entrou em minha vida, me deu essa paixão, és meu tesouro, minha querida.